a fechar 38. Ksenia regressou a Rive Gauche. O Châtelet assinalava o fim de uma cidade comercial cuja trepidação era apenas básica. Barrigas e baixos ventres a alimentar. A animalidade das multidões satisfazia-se ali mesmo. A Torre Saint-Jacques, cercada por um pobre oásis de folhagem e de cadeiras a dois sous, não era mais do que um inútil poema de pedra. Vestígio da era teocrática, pensou Ksenia. E esta cidade encontra-se na era mercantil. Bastava atravessar uma ponte para chegar, entre a Préfecture, a Conciergerie e o Palais de Justice, à era administrativa. As prisões remontavam há 700 anos e as suas torres redondas, que dão para o Sena, apresentavam linhas tão nobres que faziam esquecer as suas câmaras de tortura de outros tempos. Os tribunais alimentavam um povo de escribas, mas também havia um mercado de flores. Outra ponte, sobre as mesmas águas, e os livros viviam nos expositores. Jovens de cabeça descoberta traziam cadernos debaixo do braço. Entreviam-se nos cafés rostos debruçados sobre textos que eram simultaneamente as pandectas de Justiniano, os comentários de Júlio César, a chave dos sonhos de Sigmund Freud e poemas surrealistas. A vida corria ao longo das esplanadas dos cafés, até um jardim de linhas tranquilas. E este jardim era rematado entre edifícios burgueses, com um globo de bronze arejado e suportado por formas humanas, como um pensamento preso ao solo, metálico, mas transparente, terrestre, mas orgulhosamente resistente. Ksenia preferia regressar a casa, passando por ali, onde o céu era mais vasto. Os tecidos estampados necessários ao consórcio dos têxteis de Ivanovo Voznesensk não lhe exigiam mais do que uma consulta semanal para analisar as amostras propostas. Ela deixava-se viver, algo de inconcebível, mas fácil de conseguir. Parar diante de um portal quinhentista na rua Saint-Honoré e pensar que Robespierre e Saint-Just tinham passado ali a caminho da guilhotina, descobrir mesmo ao lado uma montra com tecidos do Levante, perguntar o preço de um frasco de perfume, passear nos jardins da Torre Eiffel. Bela ou feia, aquela armadura metálica que subia tão alto no céu de Paris. Lírica, em qualquer caso, comovente, única no mundo. A que emoção estética associar a emoção que Ksenia sentia ao vê-la do alto de Ménilmontant, no horizonte da cidade. Sukhov explicava que o nosso Palácio dos Sovietes elevaria ainda mais alto nos céus de Moscovo uma estátua de aço do chefe, com toda uma outra grandiosidade e simbolismo. Aquela pequena Torre Eiffel, monumento ultrapassado da técnica industrial do fim do século XIX, dava-lhe vontade de rir. Como é que pode achar isto interessante? A palavra comovente era-lhe desconhecida. Você pode dizer-se poeta, retorquia Ksenia, mas para certas coisas tem menos intuição do que uma planta. E como não percebia nada do que ela estava a dizer, ele ria-se, convencido da sua superioridade. Pelo que Ksenia preferia sair sozinha. Tendo-se levantado tarde, por volta das 9 horas, Ksenia arranjou-se, abriu a janela que dava para o cruzamento entre os boulevards Raspail e Montparnasse, e feliz por estar viva, contemplou aquela paisagem de casas, de cafés, com as cadeiras ainda viradas sobre as mesas, de asfalto. Metro Vavin, a barraca fechada do vendedor de ostras e outros bivalves, a vendedora de jornais desdobrava a sua banca. Nada mudava de um dia para o outro. Ksenia tomava o seu pequeno almoço no café do hotel. E era um momento agradável. Os ritos matinais do estabelecimento proporcionavam-lhe uma sensação de pacífica segurança. Como é que aquela gente conseguia viver sem ansiedade, sem entusiasmo pelo futuro, sem pensar nos outros e em si mesma, sem angústia, sem piedade, sem dureza. De onde lhes vinha aquela plenitude, numa espécie de vazio? Ksenia tinha acabado de sentar-se à sua mesa de costume, também ela, já vítima de um princípio de hábito, perto das cortinas, atrás das quais o boulevard era visível em tons de pedra, recomeçando despreocupadamente a sua vida quotidiana. Quando Madame de la Porte entrou sem fazer nenhum ruído, como uma grande gata muito digna. Caixa do café há 23 anos. Madame de la Porte sentia-se ali simplesmente como a soberana de um reino, do qual a inquietude fora banida. Como uma rainha Guilhermina da Holanda, que reinasse sobre os campos de tulipas. Até as contas atrasadas de certos velhos clientes inspiravam também elas confiança. A casa faz fiado, senhor. Por que não? O doutor Poivrier, proprietário de uma casa na Rue d'Assas e, além disso, acionista do Bon Marché, devia 500 francos. Ora, era o mesmo que ter o dinheiro no banco. A clientela respeitável e regular, essa, Madame de la Porte via como uma obra sua. E se Leonardo da Vinci tinha pintado a Gioconda, Madame de la Porte tinha criado aquela clientela. Outras mulheres menos privilegiadas têm filhos adultos e casados que se divorciam e cujos filhos são doentes e cujos negócios correm mal e tudo mais. Eu tenho esta casa, senhor, é o meu lar. E enquanto eu aqui estiver, isto há de andar. Estas últimas palavras eram pronunciadas com uma modesta segurança que não deixava dúvidas a quem a ouvisse. Ela começava por abrir a gaveta da caixa registadora. Arrumava ao seu lado o seu tricô, os seus óculos, um livro requisitado na biblioteca, revista ilustrada, onde nas horas mortas havia de ler com um meio sorriso terno e cético os conselhos da Tante Solange para Miosotis, 18 anos, Blondinette Lionesa, Rose Anquieta. Pensa que ele me ama de verdade? Madame de la Porte ajeitava os cabelos com as pontas dos dedos para que cada madeixa grisalha, graciosamente ondulada, ficasse no seu devido lugar. Só então deitava a sua primeira vista de olhos ao café. Uma ordem inalterada continuava a reinar. Monsieur Martin, o empregado, acabava de distribuir os cinzeiros pelas mesas. Por uma pura questão de escrúpulo, esfregava uma mancha de umidade até deixar a madeira a luzir irrepreensivelmente. Sorria a Ksenia e Madame de la Porte sorria-lhe também. Juntas, as duas vozes amistosas desejavam-lhes bons dias. Está tudo ao seu gosto, mademoiselle? Estas frases pareciam ser ditas pelas próprias coisas, coisas contentes por existirem, sociáveis na sua natureza. Entre as 10:15, entrava o primeiro cliente regular, Monsieur Taillandier, que apoiava os cotovelos no balcão perto da caixa, para tomar um café kirsch. Madame de la Porte e o freguês trocavam frases tão pouco variadas que Ksenia acreditava já saber de cor. Há já 12 anos que Madame de la Porte tomava medicamentos para os males de estômago, a flatulência, a acidez. Monsieur Taillandier preocupava-se com a sua dieta de artrítico. Pois, madame, tanto o café como o kirsch me estão contraindicados. Todavia é como vê. Não passo sem eles, não, madame. A medicina tem coisas más e coisas boas. Eu só me fio no meu instinto. Ora, em 1924, no meu regimento, e eu, monsieur, aqui as longas agulhas de tricotar de Madame de la Porte começavam seu bailado. Já experimentei as especialidades mais dispendiosas. Consultei a faculdade, sem olhar a despesas. Acredito no que lhe digo, monsieur. Pois bem, voltei aos remédios caseiros. O que me faz bem é uma tisana, que me é preparada por um ervanário de Marais, e pode ver que até nem estou com muito mau ar. Por vezes chegava por esta altura o elegante Monsieur Jambre, muito bem informado sobre as corridas. Apostem no Nautilus II, sem hesitações. Depois, Cléopâtre. Perentório neste tema. Monsieur Jambre aventurava-se às vezes na política. Se encontrasse alguém disposto a dar-lhe troco. Então, falava mal dos checoslovacos, que ele fingia confundir com os curdos sírios, e revelava os preços exatos do chateau comprados por Léon Blum. Xenia observava-o por cima do seu jornal, irritada com a pretensão e baixeza daqueles comentários, e perguntava-se qual é o sentido da vida de uma criatura assim. Cheia de tato, Madame de Laporte apressava-se a mudar o rumo à conversa. Continua a fazer a Normandia, Monsieur Taillandier? E a discussão passava imediatamente para a cozinha normanda. Ah, sim, suspirava inexplicavelmente a senhora. Monsieur Taillandier ia-se embora. Monsieur Jambre fechava-se na cabina telefónica. Monsieur Martin, o empregado, plantava-se diante da porta aberta entre os canteiros de relva, para assim observar discretamente as modistas do outro lado da rua, na Chez Monique. Um velho gato cinzento, terrivelmente egoísta, passeava-se sob as mesas, sem se dignar a ver ninguém. Madame de Laporte chamava-o discretamente. Psst, psst, Mitron! Mitron seguia o seu caminho, provavelmente lisonjeado com aquela atenção. Gordo ingrato! Murmurava Madame de Laporte. E se Xenia levantava os olhos, acrescentava: os animais, mademoiselle, são tão ingratos como as pessoas. Não se fie nem nuns nem noutros. Vá por mim. Era um minúsculo universo tranquilo, onde se vivia sem comentar os números do controle do plano, sem recear as purgas, sem uma dedicação cega ao futuro, sem ponderar os problemas do socialismo. Naquela manhã, Madame de Laporte, prestes a lançar um dos seus habituais aforismos, poisou o seu tricô, desceu do banco alto, fez um sinal intrigado ao empregado Martin e aproximou-se de Xenia, que tinha os cotovelos apoiados na mesa, diante do café crème, dos croissants, do jornal. O que se revelava estranho em Xenia era a sua imobilidade. O queixo poisado numa mão, branca como um lençol, comentou Madame de Laporte, sobrancelhas arqueadas, olhos fixos. Devia ter visto a senhora aproximar-se, mas não o viu, não a viu partir em sentido oposto, com pequenos passos apressados. Não a ouviu pedir ao empregado. Depressa, depressa, Martin, um Marie Brizard. Não, é melhor um licor de anis, mas mexa-se lá, ela não está em si, meu Deus. Madame de Laporte levou ela própria o anis e pousou-o na mesa à frente de Xenia, que não se mexia. Mademoiselle, minha filha, então? Uma mão pousada gentilmente na sua boina branca e nos seus cabelos chamou Xenia de volta àquela realidade. Olhou para Madame de Laporte com olhos rasos de lágrimas, mordeu os lábios, disse qualquer coisa em russo. O que fazer? O que é que eu posso fazer? Madame de Laporte tinha na ponta da língua uma pergunta afetuosa. Desgostos de amor, minha pequena? Ele é um malvado? Infiel? Mas aquele rosto de cera rígida, com o espanto concentrado, não se assemelhava ao de um desgosto de amor. Devia ser bem pior. Qualquer coisa inaudita, incompreensível. Como é que se há de saber com estes russos? Obrigada, disse Xenia. Um sorriso deslocado desfigurou o seu rosto de criança grande. Engoliu o licor, levantou-se, os olhos novamente secos, sem pensar em retocar o pó, e saiu quase a correr. Atravessou o boulevard, metendo-se por entre os autocarros, e desapareceu nas escadas do metro. O jornal aberto, o café e os croissants intactos na mesa eram testemunhos de uma desolação insólita. Monsieur Martin e Madame de Laporte debruçaram-se juntos sobre o jornal. Sem os meus óculos não vejo nada, Monsieur Martin. Encontrou alguma coisa? Um acidente? Uma desgraça? Monsieur Martin respondeu após uma pausa. Apenas vejo o anúncio de um processo em Moscovo. Sabe, Madame de Laporte, lá, eles fuzilam as pessoas num abrir e fechar de olhos, por dar cá aquela palha. Um processo? Perguntou Madame de Laporte, incrédula. Acha que pode ser isso? Não faz diferença, pobre rapariga. Estou a sentir-me esquisita. Monsieur Martin, dê-me um licor de anis. Não, dê-me antes um Marie Brizard. É como se tivesse visto passar a desgraça. No campo iluminado da sua consciência, Xénia apenas via duas ideias nítidas. Não podemos permitir que fuzilem Kirill Rublev. Talvez já só reste uma semana para o salvar. Deixou-se levar pelas carruagens. Deixou que a multidão a conduzisse através dos corredores subterrâneos de Saint-Lazare. Leu nomes de estações desconhecidas. O seu pensamento não ia além da obsessão que o consumia. De repente, na parede de uma estação, surgiu um anúncio enorme e monstruoso, com uma cabeça de boi negra, chifres bem afastados, um olho atento e o outro perfurado por uma enorme ferida retangular, onde o sangue parecia ser da cor de fogo. Fugindo daquela imagem que se repetia em todas as estações, Xénia deu por si no passeio dos Trois Quartiers, à frente da igreja da Madeleine, indecisa, a falar sozinha. O que fazer? Um senhor de idade tirou o chapéu ao vê-la. Tinha dentes de ouro. Disse qualquer coisa numa voz melosa. Parecia embaraçado. Estava a desculpar-se, mas Xénia só ouviu perdão. Escrever imediatamente? Enviar um telegrama? Perdão para Kirill Rublev? Perdão? O senhor viu aquele rosto vivo de mulher criança iluminar-se. Preparava-se para assumir uma expressão presunçosa. Mas Xénia bateu o pé, viu aqueles cabelos ralos divididos por uma risca, aqueles olhos porcinos, e fez o que costumava fazer em pequena, nos seus piores acessos de fúria. Cuspiu para o chão. O senhor esquivou-se. Xénia entrou num café ruidoso. Papel de carta, se faz favor. Sim, café, depressa. Trouxeram-lhe um envelope amarelo, uma folha de papel quadriculado. Escrever ao chefe. Só ele poderia salvar Kirill Rublev. Caro e grande e justo, nosso chefe bem amado. Camarada. Perdeu o entusiasmo. Caro. Mas ao escrever, não começava ela a sentir uma espécie de ódio? Terrível, só de pensar nisso. Grande. Mas o que é que ele não permitia? Justo. E Rublev ia ser julgado, morto como um santo. E estes processos são certamente decididos pelo gabinete político. Xénia refletiu. Para salvar Rublev, por que não mentir? Aviltar-se. Mas a carta nunca chegaria a tempo. E mesmo que chegasse, ele havia de lê-la. Ele que recebia milhares de cartas por dia, examinadas por um secretariado? Quem poderia interceder? O cônsul-geral? Nikifor Antonides? Aquele cobarde gordo e indiferente que nascera sem alma? O primeiro secretário da legação? Willy? Que estava a ensiná-la a jogar brides? Que a levava ao Tabarran? Não vendo nela senão a filha de Popov? Ele espiava o embaixador. Um arrivista consumado, aquele Willy, também ele sem alma. Ocorreram-lhe outros rostos, todos eles se tornando subitamente odiosos. Naquela noite, assim que a notícia dos jornais fosse confirmada, a célula do partido havia de reunir-se. O secretário proporia telegrafar uma resolução unânime na qual se exigiria a pena capital para Kirill Rublev, Ertchov, Makeyev. Traidores, assassinos, inimigos do povo, escumalha da espécie humana. Willy votaria a favor. Nikifor Antonides votaria a favor. Os outros votariam a favor. que a minha mão mirre, seus miseráveis, caso se levante juntamente com as vossas. Ninguém a quem implorar, ninguém a quem falar, ninguém. Os jubileves morrem sozinhos, sozinhos. O que fazer? Ksenia encontrou a resposta. Pai, pai, ajuda-me. Tu conheces Rublev desde a tua juventude, pai. Tu vais salvá-lo. Tu podes salvá-lo. Vais procurar o chefe e vais dizer-lhe... Acendeu um cigarro. A chama do fósforo traçou-lhe uma estrela de bom augúrio nas pontas dos dedos. Quase radiante, Ksenia começou a escrever o seu telegrama num posto dos correios. A primeira palavra escrita no papel extinguiu-lhe a confiança. Rasgado o primeiro impresso, Ksenia sentiu o rosto crispar-se-lhe. Por cima da secretária, um cartaz explicava: com um pequeno pagamento anual de 50 francos, durante 25 anos, você garante uma velhice tranquila. Ksenia desatou às gargalhadas. Ao ver que a sua caneta estava vazia, começou a procurar à sua volta. Uma mão mágica estendeu-lhe uma caneta amarela com um anel de ouro. Ksenia escreveu com decisão: pai, necessário salvar Kirill. Stop. Tu conheces-lo há 20 anos. Stop. É um santo. Stop. Inocente. Stop. Inocente. Stop. Se não o salvares, um crime pesará na nossa consciência. Stop. Pai, tu vais salvá-lo. De onde tinha saído aquela ridícula caneta amarela gema de ovo? Ksenia não sabia o que fazer com ela. Mas uma mão agarrou-a. Um senhor do qual apenas viu o bigode de Charlie Chaplin disse-lhe amavelmente qualquer coisa que ela não ouviu: vá para o diabo. No guichê, a funcionária, uma jovem de grandes beiços, demasiado pintados, contou as palavras do telegrama. Olhou para Ksenia, olhos nos olhos, e disse: espero que consiga, mademoiselle. Com soluços presos na garganta, Ksenia respondeu: é praticamente impossível. Do outro lado do guichê, os olhos castanhos estriados de ouro fitaram-na com terror. Mas a sua expressão iluminou Ksenia, que se recompôs. Não, tudo é possível. Obrigada, obrigada. O boulevard Haussmann vibrava sob um sol pálido. A um canto da rua, os transeuntes amontoavam-se para ver desfilar, numa montra de sobreloja, vários manequins esguios que, balouçando ligeiramente os ombros e as ancas, apresentavam os vestidos da estação. Ksenia sabia que ia encontrar Sukhov no Marbeuf. Ainda que não pensasse nisso, ele despertava-lhe a confiança física que uma jovem encontra no macho que a deseja. Poeta, secretário de uma secção do Sindicato dos Poetas, escrevia versos chãos para os jornais, impessoais como os editoriais das publicações diárias, que a imprensa do Estado reunia em opúsculos. Tambores, passo a passo, guardemos a fronteira. Ele repetia as palavras de Mayakovsky. Notre-Dame dava um magnífico cinema. Colaborador da segurança, visitava as células de jovens funcionários em missão no estrangeiro para lhes recitar os seus versos com uma voz quente e viril de arauto e redigir relatórios confidenciais sobre o comportamento daqueles que o ouviam no ambiente capitalista. Quando estavam sozinhos no jardim, Sukhov passou um braço pelos ombros de Ksenia. A erva, o cheiro da terra, tornavam-no apaixonado e davam-lhe vontade de correr, de galopar, disse ela. Deixou-se abraçar contente, mas repetindo-lhe que apenas gostava dele como de um camarada. E se me queres escrever, que seja em prosa, por favor. Ele não lhe escreveu nada. Ela recusou-lhe os lábios. Recusou-se a acompanhá-lo a um hotel da Porte d'Orée para ali começar uma aventura à francesa. Que talvez Kseniushka faça de mim um lírico como o velho Pushkin. Tu devias amar-me por amor à poesia. Sukhov beijou-lhe as mãos. Estás cada dia mais bonita. Tens um arzinho de Campos Elíseos que me encanta, Kseniushka. Mas não estás com boa cara. Chega-te para cá. Encurralou-a num canto do banco de jardim, joelhos com joelhos, agarrou-a pela cintura, olhou-a de alto a baixo com os seus olhos de belo alazão. As palavras de Ksenia deixaram-no gelado. Recuou e disse severamente: Kseniushka, não faças nenhuma tolice. Não te metas nessa história. Se Rublev foi preso, é porque é culpado. Se ele confessou, não podes negar nada em nome dele. Se ele é culpado, é como se já não existisse. É o meu ponto de vista e não há nenhum outro. Ksenia já estava à procura de outro que a pudesse ajudar. Sukov agarrou-lhe na mão. Aquele contacto provocou-lhe uma repulsa tão intensa que teve de se dominar, deixando-se ficar inerte. Devia estar maluca quando pensei que este me podia ajudar a salvar Rublev. Já te vais embora, Kseniushka? Estás zangada? Qual quê? Tenho que fazer. Não, não venhas comigo. Não passas de uma besta, Sukov, que só serve para fabricar versos para as rotativas. O teu colete de lã, ao estilo de peles vermelhas, é grotesco. As tuas solas de borracha sintética são medonhas. Aquela irritação deixou-a retemperada. Táxi? Não importa para onde. Bois de Boulogne. Não, Butte-Chaumont. O parque de Butte-Chaumont flutuava numa bruma verde. Nas bonitas manhãs de verão, as folhagens do Parque Petrovski assumem uma aparência idêntica. Ksenia pôs-se a olhar atentamente para as folhas. Folhas, acalmem-me. Ligeiramente debruçada na borda do lago, viu que tinha o ar de quem estivera a chorar muito. Patinhos engraçados dirigiam-se para ela. Pesadelo absurdo. Não havia nada naquele maldito jornal. Não é possível. Retocou o pó de arroz, pintou os lábios, respirou fundo. Que sonho medonho! Logo em seguida, a angústia apoderou-se novamente dela. Mas ocorreu-lhe um nome. Passerot. Como é que não tinha pensado nele mais cedo? Passerot é um homem importante. Passerot foi recebido pelo chefe. Juntos, Passerot e o meu pai hão de salvar Rublev.